Book 2 52 52 في المتجر No hipermercado هل نذهب إلى متجر؟ Vamos a um hipermercado? ينبغي أن أتسوق Eu tenho de fazer compras أريد شراء الكثير. Eu quero comprar muitas coisas. أين اللوازم المكتبية؟ Onde é que estão os artigos de escritório? أحتاج لظروف وورق خطابات. Eu preciso de envelopes e papel de carta. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Eu preciso de canetas e de canetas de feltro. أين الأثاث؟ Onde é que estão os móveis? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Eu preciso de um armário e de uma cômoda. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Eu preciso de uma secretária e de uma estante. أين لعب الأطفال؟ Onde é que estão os brinquedos? أحتاج إلى لعبة عروسة. ولعبة دب. Eu preciso de uma boneca e de um urso de peluche. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez. أين أدوات العدة؟ Onde é que estão as ferramentas? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Eu preciso de um martelo e de um alicate. أحتاج إلى Drill ومفك. Eu preciso de uma broca e de uma chave de fendas. أين المجوهرات؟ Onde é que está a bijuteria? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Eu preciso de um colar e de uma pulseira. أحتاج إلى خاتم وحلق. Eu preciso de um anel e de uns brincos.